cigano sou, à procura de alguém que um dia me deixou. Sou um cigano sou, à procura de alguém que um dia me deixou. Saí de casa, menino, com um pensamento só, e fui pra cidade grande procurar vida melhor. Os meus pais pediram tanto pra que eu tomasse cuidado, ainda me aconselharam, ame sempre, seja amado. Sou um cigano sou, à procura de alguém que um dia me deixou. Sou um cigano sou, à procura de alguém que um dia me deixou. O destino de um homem ninguém pode adivinhar. Eu tive a felicidade, mas não soube aproveitar. Eu já tinha quase tudo, só faltava um grande amor. Quando este chegou pra mim, eu não soube dar valor. Sou um cigano sou, à procura de alguém que um dia me deixou. Sou um cigano sou, à procura de alguém que um dia me deixou. Meu telhado é o céu, a relva é meu colchão. Durmo sob a luz da lua, no silêncio do sertão. Carrego como bagagem a mochila e o violão. Saudade, amor, esperança, tristeza, dor, solidão. Sou um cigano sou, à procura de alguém que um dia me deixou. Sou um cigano sou, à procura de alguém que um dia me deixou.